Pelo 970, se tiver condições, vou ir na proa 065 para interceptar o lock. Proa 065 para interceptar o lock, o volo 970. 5972, subjetor vai manter a presente proa, limitado ao localizador, desce para 3 mil pés, ajuste no 020. Mantenha a presente boa, desce para 3.000, no 020, limite ao localizador, Rio 5972. O 970, voe Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 020. Desce Duna, na proa de Duna, desce 2 mil, ou no 020, ou no 970. Puxa, 624, Alfa Juliette, até o gate 035. Alfa Juliette, por favor. No 3153-1208, bom voo. Controle de Salvador, CNM 3-1-3, no perfil. 3-1-3, contato radar, sua vigia da EL para o 360. Saiu para 3, 6, 0. C5972 para o localizador esquerda 150. Esquerda 150 para o localizador Rio 5972. Rio 5972 pode iniciar a redução? Livre redução, desça para 2 mil pés. Livre redução, desça para 2. Houston, localizador, o Rio 5972. Gente, aguarde transferência. Para. Um 888 autorizado ILS Whisky, reduza para 2009. Autorizado Whisky, reduzindo para 2009, ou no 888. O 970, chame a torre 1895. Ok, we are waiting for 15 minutes, lady. We are late. Ok, e stand by 1 minute more. Stay in coordination if he has a problem with the equipment. Stand by, please. Oi, Salvador. Boa noite, Rio 5972. Está no localizador, mantendo ainda 2 mil pés, aguardando o flight. Está a 11 milhas do Rio 5972. Tente ao número 2 do Rio, continue a aproximação, 737 gol na frente. Após o pouso, será autorizado. Guardando a autorização, Rio 5972, continua na aproximação. Torre, o gol 970, final, pista 10, trem passado travado. Gol 970, pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 08. Livre pouso, pista 10, gol 970. Solicita via esquerda na proa 035 por 10 milhas. Ciente, após desvios, voa a duna. Após desvios, duna, o 1170. Salvador, boa noite, TAM 3305, autorização de tráfego para Recife, a informação é a Bravo, estamos prontos para a cópia. Gente, 3305, informo que o centro está com problema no radar, devido à atualização, e as autorizações estão com atraso, ok? Assim que tiver essa autorização, chamo para a cópia. Afirmativo, senhor, estou na sua escuta. Get to Lima Echo Mike Delta flight level 370, takeoff runway 10 after 40 off left turning. Puka departure after Z-part transition. Squawk 5052 and Salvador approach frequency 120.8. The array is up as a 10 after approaching the flight plane route. After takeoff, left turn direct to Puka, Z-part, squawk 4552 and frequency on the air 1208, Europa 084. Europa 084, Puka departure Z-part transition, Zulu into Papa Alpha Romeo. Puka departure Z-part transition. And squawk confirmed 5052? Affirmed, 5052, ready to push and start. Yes, we are ready for push and start. Yeah, the push and start to report ready for text. Code for ready, I'm going to start the air info. Salo Salvador, boa noite, voo 1970. 1970, boa noite, taxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Taxi lento via Alfa, antes da Juliette, voo 1970. 3305, copia. 3305. Sim, pista livre, 150 graus, com 10 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado para o Rio 5972, está com o trem baixo travado. 3-0 autorizado. Gente, TAM 3305, Recife aprovado, nível 330, decola 10, à direita, Puka, Aracaju 5025, no transponder 120.80, TAM 3305. Então, 3305, atendimento correto, a porta está pronta para o pushback acionamento. Informarei, 3305. Boa noite, voo 18, 88. 1170, reduza para 1809. Autorizado ILS, ajuste no 020. Autorizado ILS no 020, vai reduzir 1809. 1170. O Xanã 6313, chame o centro, Recife, frequência 1251. 251, graças. Final C2 no solo 02, direito 121, décimo hora. Boa noite. Boa noite. Rio 5972, segue se via Alfa Kilo Pat 3, 6 ao meu, posição. Alfa Kilo Pat 3. Número 888, pouso autorizado, 150 graus, 089. Livre pouso, voo 1888. Indian holding point, call tower frequency 1185 CNA 1020. 020, India and holding point 10, Europa 084. Europa 084, only to confirm it before holding point, call tower, okay? Before holding point, please again? Call tower. Holding point, say again? Call tower, contact to tower, okay? Before holding point. Okay, before holding point, call tower, Europa 084. Solo, voo 970. Voo 970, informo que irá prosseguir para o gate 11, que a aeronave 1 Airbus 330 está liberando agora, ok? Está iniciando o time. Gente, o voo vai para o gate 11. Gente, mantenha a posição na guarda, que é graça. Zero confiou, mantém a posição, aguardando para ingressar, ok? Vai manter a posição, aguardando para ingressar, o voo 970. Gente, após a passagem do Airbus 330, autorizado, Juliette até o gate 111. Gente, após a passagem do Airbus, Juliette 111, voo 1977. 8006, direita 1219. Transão, Olímpio 0, partilha 4, por 5, Olímpio, né? Manteiro. 6029. Europa Z84, metei hold point com standby. Tem hold point, standby, era partilha 4. Depois vai a Índia. A Índia era partilha 4. Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959, informação Bravo, confere. Aguarde qualquer. 0 graus, 08 nós, gol no 170. Livre pouso na 10, gol no 170. Autorizado, é bom sucesso. 14959, confirma qual recebe a tua. Claro, azul 4959. 14959, aguarda um minuto, qualquer. Informação Bravo, confere agora a boca. Prepara a Dael Lesa Monte. Dael Lesa Monte. Confirma a posição do gol no 882. No 888, é a posição 4. Confirma, está na escuta do sol? Negativo, está. Chame em 1219, 1388. 40. É autorizado 360. É mais que essa performance é 1.04. Salvo voo no 888, entrando via Juliette. Gente, atento ao Airbus iniciando um pushback. Quando tiver condições de ingressar com segurança, ingressa via Juliette até o 04, ok? Juliette 04, não é Juliette. Fala, Sarra, bola Azul 4980, Azul 4980, informação Bravo, confere, prepara a saída, Puka, transmissão Caju, número 3, para cópia. Opa, Azul 4984. O 5001 não recebeu o sol? Sim, é 360, né? Porém, a gente precisa até o 34, tá? Gente, iremos coordenar aqui com o centro, número 2 para cópia guarda, ok? É, nenhum. Azul 4059, copia? 1020. É, com primeira curva à direita na saída Coral. Responde 0264, controle em 120, decimal 8. Go runway 10, a partir da escola. Por gentileza, o 4959. 4959, INEOS autorizado. Nível 140, decola da 10, com primeira curva direita na saída Coral. Transponder 0264, controle em 120, decimal 8. Seja autorizado, INEOS, nível 140, pico no 110, decola da curva direita para Coral. Transponder 0264, controle em 120. Código 4959, procedimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reporte o estacionamento, pastor. 1170, taxamento via alfa, reporte antes do direito. Alfa, reporte antes do direito. Direct 4, Boris 120 decimal 80. 120 decimal 80, a partir de 4. Vale, a partir de 4, proceeding Astria to book a position. Proper 084, with a contact at level 370 via Buca de Pátio. Level 370 via Buca de Pátio, a partir de 4. Da 3305 autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1198, decimal 95, altímetro 1020, bumbum. Parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1198, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 10, atenção ao R-Boy Saxiano até o ponto de espera. Alfa, Juliette para 10, no 1170. Para os passadores, o quadro está na posição 1 e já está pronto, puxa a traga. Se possível, puxa até a postura 4. 4980, vaza para o pushback. Para informações, estamos com as autorizações automáticas suspensas em coordenação com o centro número 2 para Copa, ok? Obrigado. 278, pouso autorizado, pista 10, 160 graus, 10 nós. Livro pouso 110, TAN 3178. Pode confirmar se a pista ainda permanece molhada ou úmida? A última aeronave pousou só um instante. 1970, confirma as informações sobre a pista, por gentileza, se encontra úmida? Só úmida, só. Gente, graças. Salvador, muito boa noite, 1868, passando 1970 para 1150. 868, voo Duna, desça 2000 pés, ajuste 1020. Duna, 2020, boa noite, 68. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da Leda Motil. López do 10 é a primeira aerovia após Taubaté conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5037, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 340, já aperto do 10 após Taubaté, Guarulhos. Decola da pista 10. Resulta 5001 no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback adicionamento. Xané 6224, chamou o Paulo? Assumo para o resultado para a cadeia. Gente, aguarda o minoscópio número 2, informação Bravo, confere. Azul 4980, copia? Copia, 4984. Autorizado o Recife, nível 350, decola da 1-0, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Transponder 5011, no controle 1220, decimal 8. Primeira aerovia que intercepta o peso 197 após conforme rota previsão do plano de voo. Recife 350, decola na 0, Puca, transição Caju, para curva esquerda. 501 na 1208. Confere, quando eu vi a televisão na sua, já posso colocar minha rota no plano. Azul 4988, posição 1, pushback acionado na estação. Gente, azul 4980, autorizado pushback acionar, reporte mais. Autorizado pushback acionar, não estou na casa, foi azul 4988. Da 3178, boa noite, táxi via Alfa, repórter de 2DL. Alfa, 2DL, da 3178. Obrigado, boa noite, está 3305. Qual foi a posição que se corta? Na 3178, Alfa Juliette até o gate 08. Alfa Juliette até o gate 08, boa noite. Boa noite, 3305, contato radar, suba ao 330. 330, 3305. Boa noite, boa noite. Zona 723, via Ponce, desce para 2.000 pés, ajuste no 020. Via Ponce, desce para 2.000 pés, ajuste no 020. 02, prepara a saída com índia, vai no minuto para o início do pushback, a aeronave já está finalizando o pushback do produto. Onde eu vou 868, autorizado LS, reporte localizador. Informação. Xené624, copia? Aracaju 190, decola da 110 com a primeira curva esquerda na saída Conde. Transponda 0274, controle 120218. Puxa 6224, protegimento correto, aguarda para o pushback do funcionamento. Azul 49-80-80 a bordo, Antena Maxiol, pela minha agora, se fosse presente. Max TV Índia, ponto de espera, se matou em 1-9-95, altímetro 1-0-2-0, bom voo. Autoridade de Índia, ponto de espera, todos, 1-9-8-9-5, Azul 49-80-0-2-0. Autorizado de chegar aqui, será reporte táxi. Reporte táxi, azul, passou a sinal. Olá, meu passador, boa noite. Azul, 49, 8 horas, para a estrada 1-0. 4980, autorizado a alinhar e decolar a pista 10. 150 graus, 1-0. A linha botada aqui, estou nas horas, azul, 49, 8 horas. São 3305, chame centro Recife, frequência 12685. Obrigado, boa noite, chá 3305. Boa noite, azul 2774, informação Charlie. Azul 2774, informação Charlie, confere, aguarda um minuto, copy. Escuta. PLS, voo 1-8-6-8. 8-6-8, chame a torre 1-9-8-9-5. 2-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Senar 6212, autorizado ILS, reporte localizador. Autorizado ILS, chama o LOC 6212. Estabilizado. Continue a aproximação e aguarde pista livre 1868. Aproximação da sua escuta, voo 1868. 1723, reduza para 2109. Outra vez eu não quero nada, então, na casa 3-3. 4-9-8-0, 2-7-1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, boa noite, 4-9-8-0. Pouso autorizado, 1868, pista livre, 160 graus, 109. Livre pouso na pista 10, voo no 868. Boa noite, Oxenã 6224. Mantenha ponto de espera, a aeronave na final já foi autorizada a pousar, será autorizada na sequência. Alô Salvador, azul 4959, está pronto para o táxi, 72 a bordo, 3 horas e 18 de autonomia, alterna Salvador. Taxi a Índia, ponto de espera, chama a torre. Em 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-2-0. Corrigindo o táxi via parte 1 no Índia, bom voo. O táxi é 1 no Índia, chama a torre 1-1-8-9-5. Azul 4980 ainda na escuta da torre? No 980 na escuta da torre Salvador? Tânia 224, após o tráfego na curta, ali mantém. Zero com primeira curva à direita na saída coral. Transponder 0276, controle 1-2-0-8. 2774 autorizado, ponto seguro 180, decola da 10, primeira curva à direita, sobe coral. Aciona 0276, controle 208. Nossa 2774, cotejamento correto, é a porta pronta para o pushback e acionamento. Reportará 2774. Então, agora, o milhão da Azul, no gate, rádio. Cinco zero zero um, não autorizado, se tiver que acionar a porta de táxi. Autorizado, puxa, acionamento, o milhão da Azul. Noite 8868, direito 121, no décimo 9. Exato. Boa noite, boa noite, 1868. 1868, boa noite, Flexeve Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, então Juliette é ponto, boa noite, 1868. O 723 reduza para 1809, autorizado LS, ajuste no 020. 80, LS autorizado, o 723, bem-vindo. 62212, chame a torre 1895. Boa noite. Informação Charlie, impulso, aguarda um minuto, cópia. Azul 4980, voe Romeu Fox 08 e chame o centro Recife 12685. Romeu Fox 08, Recife 12685, Azul 4980. 4-32-1208. 208, bom trabalho aí, boa noite. Voadora de Janela 6224, boa noite. 224, boa noite, contato radar, suba nível 190, direto Conte. 190 Conte, obrigado. Daewoo Lida Monte, correção, Daewoo Lida Irumi, número 2 para a cópia. Gente, aguardando o voo 9407. Solo Azul, 5001, para táxi, CV 114, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e 40 minutos. Táxi via... Site 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-1-8-1-9-5, altímetro 1-0-2-0, bom voo. Gente, via Site 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 2-8-5, azul 5-0-0-1, no... dar a passagem ao Boeing, ingressando no Site de Juliette até para parquear no gate 01, após prossegue, tá? Tá, sim, Salvador, boa noite, Sideral 9973, com a charge, autorização 360, com fins. Bom, no 868, ingresso via Juliette, até o gate 01. Juliette 01, boa noite, 68. Sideral 9970, boa noite, para com fins, prepara a saída, Arbora Elefa, número 3 para a Copa. Arbora Elefa, número 3 para a Copa, Sideral. Sideral. Oi. É o Gil, braço. Braço, Gil. Solo Azul 2774, parte de cargas, parafuso de acionamento. Autorizado, reporte táxi. Reportará. Solo Gol no 134, boa noite, gente da Tchere, autorização, Maceió. Gol no 134, informação Tchere, confere, número 4 para cópia, prepara a saída, Puca, transição Caju. Puca, Caju, no 34, no 134. 1-0-23. 723, chame a torre 1-8-9-5. Torre Salvador, no Golo 723, boa noite. Golo 723, aguardando pista livre, continue a aproximação. Salvador, passaredo 2224, informação para a boa noite. Passaredo 2224, procede da presença. Cinco, reporte de áudio. Essa chamada está com forte ruído, está incompreensível a transmissão. Senhora, tem previsão de quanto tempo leva para recebermos a autorização? Uns 5 minutinhos no máximo, ok? Ah, tá legal, muito obrigado. Salvador 6212, boa noite. Oxana 6212, boa noite, TXTV Alfa, reporte antes do direito. Bom, 9407, copia? Copia, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eoleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5111, eu controle 120, decimal 8. A direita da Eoleda, transição Irume, conforme rota do plano. O controle 1208, confirma o transponder. 0276, correção, é 5161111, corrigindo. Sim, transponder 5111, o voo 9407. 9407, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Encontrar para pushback acionamento, voo 9407. Alô, Gil. Alô, Ana. Azul 4107, dá presente direto Duna, 2000 pés, ajuste no 020. Vitória. TV Apache 1 no Índia, vamos esperar a chamada torre 1-8-95, altímetro 1-0-2-0, dê passagem ao Airbus após ingresso no pátio principal aqui. Apache 1 no Índia, enquanto espera 295, vai dar passagem à aeronave 2374. Dois, três, aos 3, 9, direito, 1, 2, 1, 2, 4, 9. Direito, 2, 9, 1, 2, 3. Copia. Copia. Prezado Maceió, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Bucajama após Jamucaju. Transponder 5105, controle 120, decimal 8. Eu fiz o 17 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Autoriza 350, Maceió, decola da 1-0, primeira curva esquerda, setor da Puca, Jamucaju. 5105 vai acionar, 208. É, o controle. Primeira aerovia, fiz o 17, para o gol no 134. Gol no 134, protegimento correto, reporte pronto, foi o que tiver questionamento. Reportará. Fala Salvador, boa noite, boa noite, 723, viu? Boa noite, 723, boa noite, TXTV, via Alfa e reporte antes da gigante. Via Alfa, reportando antes da gigante, 2224, paga descida. 2224, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000 pés, no 020. E com o Rio Lima, tem pista 10. alguma coisa do 5972? Estamos em coordenação aqui com o centro, no caso a sua rota está uma aerovia aqui que, como o senhor negativo é RNAV, não tem condições de eu prosseguir, então estou em coordenação com a FMC, aguarde por gentileza, ok? O plano apresentado é ponto a ponto, mas é uniforme ISO 50. Alô, 1723, na alta, 1723. 1723, só que você via Juliette até o gate 02. Juliette 001, 1723. Small. 201, Grato, boa noite. 120, decimal 8. Não, desculpa, 208, Grato. Sinal 6224, chame Aracaju para descida, sequência 120 decimal 3, serviço radar encerrado. Gol 1134, pronto, puxa. Pronto, 1134. Autorizado, chame táxi. Reportará. 59, direto Coral Sagan 40. Direto para 140, 4959. Só mais um instante. Também, é o número 2 para copo, só mais um instante. Solo Gol 9407 para pushback em treinamento, posição 1-1. Está autorizado, reporte táxi Gol 9407. Reportar para o táxi Gol 9407. Autorizado com o PIS nível 360, decola da 1-0, com primeira curva à direita na saída Arbor após Elepo. Doutor Zulu 2-1 é a primeira aerovia que intercepta após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5300, controle em 120 decimal 8. PIS 360, decolada da 10-8-3, Arbor Elepo, Doutor Zulu 2-1, após conforme a rota prevista. 300, transponder 208. Federal 9973, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. E o 5974, na escuta? Confirma sim. 5974, confirma o RNAV? Confirma sim. Gente, copia? Copia. Autorizado Guarulhos 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da EL, Leda Mótima. Peso 1-0, a primeira aerovia após Taubaté e conforme rota. Transponder 5074, controle em 120 decimal 8. Zero de Salvador. 300 de Salvador. 224, reduza para 2109. Fechando redução, tem alterado com visual e continua. Tente cotejamento correto e a porta pronta para o pushback acionamento. Pushback acionamento, federal 9973. Federal 9973, aguarda para o pushback acionamento. Claro. Posso, curva direita, direto, líder. Zero, decolagem, milhão. Fora, decolagem. tem 2724. Volume 407 na escuta? Bom, 9407 é o som. Prossiga para o 9407. Totalmente pronto para o pushback? Vai iniciar o pushback no momento, 9407. Gente. Taxo 11-3495 POB, São Gonçalo com 1220. Taxi é via Pátio 1 no Índia, ponto de espera chamado em 118, decimal 95, altímetro 1020, bom voo. Pátio 1 Índia, 1895, ponto de espera com 1020, gol 11-3-4, obrigado, bom trabalho. 4107 para correção 10 graus à direita. Ok, salvou 10 graus à direita, 4107. O 5001 decolou os 47, 120 decimal 8, bom. 208, boa. Salvador, boa noite, azul 5001, Tael, Leda, passando 1310. 201, contato radar, subou 340, direto Leda. Direto Leda, 5001 ao 340. A coordenação está demorada hoje, que o centro está tendo problema lá com o radar. E além disso, esse plano do Rio, todo dia dá problema, ok? Sugiro, inclusive, que façam contato com a companhia aí para que modifiquem o plano. Então, já está sendo paga a rota, mas no instante será autorizado. Não, tudo bem. Só que a companhia não pode mudar a rota, porque, infelizmente, a ANAC ainda não homologou a nossa RENAV. Então, a única aerovia que tem para a gente fazer é o uniforme WISC 50. Todos os dias eu passo aqui, nunca tive esse problema, entendeu? Pode ser que hoje, pô, não seja automático, mas é uniforme, de 10, uniforme de 50 vitórias. Pronto, é sempre, é plano repetitivo até. Afirmativo, nós estamos cientes, só estou justificando a questão da demora, hoje está além do comum. Não, é porque eu recebi um número e passaram vários na minha frente, mas eu estou entendendo, é o problema do Renato. Não tem problema, só que eu preciso justificar aqui, né? Anda com 10 e decolagem 2734. Quanto espera pronto, o 1134, boa noite. O 1134, a Lima tem pista 10. A Lima tem 1-0, 1134. Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da EL, após direto. Confirmando a rota ponto a ponto, DCT Irume, após da EGEL, após Oplox, Oscar, Papá, Lima, Oscar, X-Ray. Após Serra Alfa, Serra Bravo, após Monso. O transponder é 5061 e o controle em 120 decimal 8. Para o Galeão, no nível 360, decolado da 190 para a primeira curva à direita, na subida da EL, direto Irume, direto da GEL, direto Oscar Papá Kilo X-Ray, direto Serra Alfa, Serra Bravo, direto Mike Oscar Lima, Serra Uniforme. Transponder 5061, controle 208. 9-7-2, protegimento correto. Reporta, confirma, já pronto para o pushback acionamento? Já é. Está pronto, senhora, para o pushback acionamento. Gente, é o número 2 do setor, só era aguardar o início do Boeing da Sideral, já finalizando no pátio 3. Pedimos desculpa pelo transtorno da demora da coordenação, ok? Mas foi, além do equipamento estar em manutenção, tem a questão da modificação da rota, ok? Ok, muito obrigado aí. A gente vai aguardar então a sua autorização para o pushback do Rio 59 e 35.